BH445, Rádio Cruzeiro da Bahia S.A., frequência de 590 kHz, 24 horas no ar, a emoção bem mais forte. A campanha da Boa Visão inédita na Bahia oferece a você armação inteiramente grátis na compra dos seus óculos. Vá conferir na Rede Globo de Óticas, Rua Previdente número 39, Loja 1 Largo de São Miguel, Baixa dos Sapateiros. E agora, chegou na Liberdade Center, mais uma loja da Rede Globo de Óticas. Vá conferir as ofertas de inauguração. Você só compra as lentes e ganha armação. Rede Globo de Óticas, agora duas lojas para melhor servir. A partir desse instante, na Cruzeiro, Tarde com Cristo. Um programa alegre, jovem e dinâmico. Músicas de variedade. Valendo a sua participação pelo telefone 321-1890. Tarde com Cristo. Na comunicação do jovem Jorge Andrade. Boa tarde, você é a minha mais agradável companhia. Agora 13 horas e 4 em Salvador, 13 e 4 na mais bela cidade do Brasil. Hoje, sexta-feira, fim de semana chegando, você feliz da vida. Vamos ficar nesta comunicação até as 15 horas, depois tem Crepúsculo de Luz e Paz aqui na Cruzeiro da Bahia, para você participar com a gente, tá certo? Combinado assim, 321-1890 é o telefone da Cruzeiro da Bahia. Hoje o Oscar Valdez está chegando em Salvador, já chegou, aliás. Daqui a pouquinho ele está no Mensagem da Cruz, batendo um papo com meu amigo Daniel Alencar, e você pode participar através do 321-1890. A festa é sua, a festa é nossa, é de quem vier, é de quem quiser. Boa tarde, Luzimar, boa tarde, Cleide. Boa tarde, você que está no trabalho, você que está chegando da escola, você motorista de ônibus, táxi ou caminhão, dando carona ao som da Cruzeiro, fazendo eco em Salvador. Muito obrigado pela sua companhia, vamos juntos assim, começando com a Adriana, som bonito para você da Estrela. Bom pastor. Atrapalhou tudo aqui, Estrela de Belém. Situações do Grupo Logos na Cruzeiro, 13 horas e 5 minutos. Situações nesta vida me fazem sentir e não sou forte ao ponto de até resistir. Momentos, os maus pensamentos me querem levar ao extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. E tantos que se prolongam, tentando mudar. Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que serei, além do que eu possa suportar. E aí, meu pai, noites que se prolongam, tentando mudar. Tudo sucesso fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Exatamente 13 horas e 9, muito boa tarde para você. Titia Zilda, daqui a pouco eu dou uma ligadinha para a senhora, porque no presente momento nós estamos muito ocupados aqui na Cruzeiro. Por favor, desculpe, tá certo? Combinado assim? 3211890, telefone da Cruzeiro, você liga e participa. Amanhã tem Oscar Valdez no primeiro Joia em Cristo lá no Lagoa Mar. Os últimos ingressos estão à venda na Juerpe, também na Quidisco Evangélicos, lá na Ladeira da Praça, na Livraria Maranata e na Livraria da Assembleia de Deus, em frente à Assembleia de Deus da Liberdade. E também no Magazine Evangélico do Oswaldo Roberto. 3211890, eu falo para você a respeito da campanha da Boa Visão aqui na Cruzeiro. Aliás, o comercial já passou, daqui a pouco eu falo.